apaixonar. Já tem outro alguém. Tava tudo perfeito entre você e eu, meu bem. E você destruiu, deixou que um dia te amou. E vai embora de uma vez. Não quero viver a vez. Não dá. Esqueça de vez, então vai embora de uma vez. A partir de agora eu sou teu ex. Não dá, vai lá e jamais insista em me procurar. Você não quer comer, eu só queria te ligar. Eu não sei escrever a play. Mas que pena, amor, que você já tem outro alguém. Tava tudo perfeito entre você e eu, meu bem. E você destruiu, deixou que um dia te amou. Vou trabalhar.